A fecheiro 38, sexta parte, Getém. Capítulo 17. Em casa para as férias. Inverness, Escócia. 23 de dezembro de 1969. Ele verificou o itinerário do comboio uma dezena de vezes. Depois caminhou pela sala de estar do presbitério, demasiado inquieto para se sentar. Ainda uma hora de espera. A sala estava meio desmontada, com caixotes de papelão em todos os cantos. Ele prometera desocupar o local até ao ano novo, à exceção das peças que Fiona quisesse guardar. Atravessou o corredor e entrou na cozinha. Ficou pespegado a olhar para o interior do antigo frigorífico durante um momento e, decidindo que afinal não estava com fome, fechou a porta. Desejava que a senhora Graham e o reverendo tivessem conhecido Brianna e ela a eles. Sorriu para a mesa vazia da cozinha, lembrando-se de uma conversa adolescente com os dois idosos, quando ele, dominado por uma paixão avassaladora e não correspondida pela filha do tabaqueiro, tinha perguntado como era possível saber quando uma pessoa estava realmente apaixonada. Se tiveres de perguntar a ti mesmo, se estás apaixonado, rapaz, então não estás, garantira-lhe a senhora Graham, batendo com a colher na beira da tigela para dar ênfase. E tira-lhe as mãos de cima, da Mavis McDowell, ou o pai dela mata-te. Quando estiveres apaixonado, Rogue, vais saber sem precisares de pensar, dissera o reverendo, enfiando um dedo na massa do bolo. Ele curvou-se assustado quando a senhora Graham ergueu uma colher em tom de ameaça e riu-se. E cuidado com a jovem Mavis, rapaz. Ainda não tenho idade para ser avô. Bem, eles estavam certos. Ele sabia sem pensar. Sabia desde a primeira vez que vira Brianna Randall. O que ele não sabia ao certo era se Brianna sentia o mesmo. Não podia esperar mais. Levou a mão ao bolso para ter a certeza de que as chaves estavam ali. Desceu as escadas a correr e saiu para a chuva de inverno que começara a cair depois do pequeno almoço. Diziam que um banho frio resolvia, mas não resultara com a Mavis. 24 de dezembro de 1969. Pronto, o pudim de ameixa já está no forno, previamente aquecido. E o molho de manteiga e açúcar na panelinha ao fundo. Fiona instruiu-o, puxando a sua touca de lã. Era vermelha. Fiona era baixa. E com ela mais se parecia com um duende de jardim. Tem cuidado, não ponhas o bico no máximo. E não o apagues. Caso contrário, não conseguirás acendê-lo de novo. E aqui estão as orientações escritas para as aves, para amanhã. Estão recheadas na panela. E já deixei os legumes picados para acompanhar na tigela amarela no frigorífico. E ela procurou no bolso das calças de ganga e tirou um pedaço de papel escrito à mão que enfiou na mão dele. Ele deu-lhe uma palmadinha na cabeça. Não te preocupes, Fiona, disse ele. Não vamos incendiar a casa, nem morrer de fome. Ela franziu o cenho, desconfiada, hesitando à porta. O seu noivo? À espera no carro lá fora, acelerou impacientemente. Sim, está bem. Têm a certeza de que não querem vir connosco. A mãe do Ernie não se importaria nem um bocadinho. E tenho certeza de que ela não acharia bem deixar-vos sozinhos no Natal. Não te preocupes, Fiona, disse ele, levando-a com delicadeza para fora da porta. Nós cá nos desenrascamos. Diverte-te com o Ernie e não te preocupes connosco. Ela suspirou, desistindo com relutância. Sim, acho que vão ficar bem. Um breve e irritante fum vindo lá de fora fez com que ela se virasse e olhasse para o carro. Já vou, disse ela. Virando-se, sorriu repentinamente a Roger, estendeu os braços para abraçá-lo e, pondo-se em bicos de pés, deu-lhe um beijo nos lábios. Afastou-se e piscou-lhe o olho de modo conspiratório, fazendo uma careta com o rosto pequeno e redondo. Isto vai dar que fazer ao nosso Ernie, sussurrou. Feliz Natal, Rog, gritou. E com um aceno alegre, saiu do alpendre e correu animada para o carro a menear um bocadinho as ancas. Com o motor acelerado, o carro partiu com os pneus a chiar antes de a porta se fechar. Roger permaneceu a acenar do alpendre, feliz por Ernie não ser um homem grande. A porta abriu-se e Brianna espreitou. — O que é que estás a fazer aqui fora sem casaco? — perguntou ela. — Está um gelo. Ele hesitou, tentado contar-lhe. Afinal, era evidente que tinha funcionado com o Ernie. Mas era noite de Natal, disse ele a si mesmo. Apesar das nuvens baixas e da temperatura em queda, ele sentia-se quente e com formigueiro. Sorriu-lhe. Estava só a despedir-me da Fiona, disse ele, puxando a porta. Vamos ver se conseguimos fazer o almoço sem explodir a cozinha? Fizeram sanduíches sem incidentes e voltaram ao estúdio depois do almoço. A sala já estava quase vazia. Só restavam algumas estantes com livros que precisavam de ser organizados e guardados. Por um lado, Roger sentiu-se muito aliviado porque o trabalho estava quase feito. Por outro, era triste ver o escritório antes cheio, reduzido a uma sombra do que já tinha sido. A mesa grande do reverendo fora esvaziada e levada para a garagem para ser guardada. As estantes, do chão ao teto, estavam sem os livros pesados e o quadro de cortiça com muitas camadas de papéis estava agora despido. O processo fez Roger lembrar-se de uma galinha depenada e o resultado era um vazio patético que dava vontade de desviar o olhar. Ainda havia um quadrado de papel preso ao quadro de cortiça. Ele tirá-lo-ia no fim. E estes? Brianna passou um espanador de penas sobre uma pequena pilha de livros que estava sobre a mesa à sua frente. Havia várias caixas abertas no chão a seus pés, meio cheias de livros com muitos destinos. Bibliotecas, antiquários, sociedades, amigos do reverendo, uso pessoal de Roger. Eles estão autografados, mas não endereçados a ninguém, disse ela, entregando-lhe o primeiro da pilha. Tens o conjunto que ele endereçou ao teu pai, mas não queres estes também? São primeiras edições. Roger virou o livro nas mãos. Era um de Frank Randall, um livro fabuloso, lindamente editado e encapado para combinar com a elegância do seu conteúdo de estudo. Não achas que devias ficar com eles? Perguntou ele. Sem esperar resposta, colocou o livro com delicadeza dentro de uma pequena caixa no assento de uma poltrona. Afinal, é o trabalho do teu pai. Já tenho alguns, protestou ela. Toneladas, caixas e caixas. Mas não estão autografados, pois não? Não. Ela agarrou outro dos livros e abriu-o na folha de rosto, onde estava escrito Tempora Mutantur Nos et Mutamur Inilis de F. W. Randall, com uma letra forte inclinada. Acariciou a assinatura com o dedo e a sua boca relaxou. Os tempos mudaram e nós com eles. Tens a certeza de que não os queres, Roger? De certeza, disse ele e sorriu. Fez um gesto com a mão para o espaço cheio de livros. Não te preocupes, não me vais deixar tão cedo. Ela riu-se e colocou os livros na sua caixa e depois regressou ao seu trabalho limpando o pó e passando o pano nos livros empilhados e separados, antes de guardá-los. A grande maioria não era limpa há 40 anos, e ela já estava bem suja, dedos compridos cheios de pó e as mangas da blusa branca quase pretas da sujidade. — Não vais sentir falta deste lugar? — perguntou-lhe ela. Afastou uma madeixa de cabelo dos olhos e fez um gesto para a sala espaçosa. — Tu cresceste aqui, não foi? Sim e sim, respondeu ele colocando mais uma caixa cheia na pilha que seria enviada à biblioteca da universidade. mas não tenho escolha. Acho que não poderias viver aqui, concordou ela com pesar, já que precisas estar em Oxford a maior parte do tempo. Mas precisas de vendê-la? Não posso vendê-la, não é minha. Ele agachou-se para agarrar uma caixa maior do que as outras e levantou-se lentamente, gemendo com esforço. Caminhou pela sala e colocou-a na pilha com um baque que fez subir nuvens de poeira das caixas que estavam por baixo. Ufa! Suspirou ele, sorrindo-lhe. Boa sorte aos antiquários que pegarem nesta caixa. O que queres dizer com isso? Não é tua. O que eu disse, respondeu ele simplesmente, não é minha. A casa e a terra pertencem à igreja. O meu pai morou aqui durante quase 50 anos, mas não era dele. Pertence ao conselho da paróquia. O novo pastor não a quer. Ele tem dinheiro e uma esposa que gosta de coisas modernas. Por isso, o conselho vai deixar alugá-la. Se tudo correr bem, como eu penso, Fiona e o seu Ernie ficarão com ela. Só os dois? É barata. Por bom motivo, acrescentou ele. Mas ela quer uma catrefada de filhos. Esta casa tem espaço para um exército deles, garanto-te. Construída na era vitoriana, para pastores com famílias grandes, a casa tinha 12 assoalhadas, sem falar de uma casa de banho antiquada e muito inconveniente. O casamento é em fevereiro, por isso tenho de terminar a desocupação no Natal, para que o pessoal da limpeza e os pintores tenham tempo para fazer o trabalho deles. Estou envergonhado por te fazer trabalhar nas tuas férias. Talvez possamos ir a Fort William na segunda-feira? Brianna agarrou noutro livro, mas não o guardou imediatamente na caixa. Então, a tua casa deixa de ser tua, disse ela lentamente. Não me parece bem, apesar de estar feliz por saber que Fiona ficará com ela. Roger encolheu os ombros. Não pretendo estabelecer-me em Inverness, disse ele. E não é a casa que foi dos meus antepassados, nem nada. Ele fez um gesto para o linóleo rachado, o esmalte desgastado e os antigos candeeiros de vidro arredondados que tapavam as lâmpadas no teto. Não posso transformá-la em património nacional e cobrar 2 libras por cada visitante. Ela sorriu ao ouvir isto e voltou para a sua tarefa de separação de livros. Mas parecia pensativa, de sobrolho ruivo, franzido, bem visível. Por fim colocou o último livro na caixa, espreguiçou-se e suspirou. O reverendo tinha quase a mesma quantidade de livros que os meus pais, disse ela. Entre os livros de medicina da minha mãe e os de história do meu pai, eles deixaram o suficiente para encher uma biblioteca. Provavelmente vou precisar de 6 meses para os separar todos quando voltar para cá. Quando voltar. Ela mordeu o lábio delicadamente e virou-se para agarrar um rolo de fita, retirando a ponta com a unha. Eu disse à agente imobiliária que ela podia colocar a casa à venda no verão. E é isso que te tem perturbado? Perguntou ele devagar, compreendendo a situação ao ver-lhe o rosto. Estás a pensar desfazer-te da casa onde cresceste? Em ficar sem ela, de vez? Ela ergueu ligeiramente um dos ombros, os olhos ainda fixos na fita adesiva. Se tu conseguires passar por isto, acho que também consigo. Além disso, não é assim tão mau. A minha mãe tratou de quase tudo. Encontrou um inquilino e alugou a casa por 1 ano, para eu poder ter tempo para decidir o que fazer, sem me preocupar com o facto de ela permanecer vazia. Mas é uma estupidez ficar com ela, pois é demasiado grande para mim. Podes querer casar? Disse ele sem pensar. Talvez, disse ela. Olhou para ele de soslaio e o canto da sua boca tremeu, no que podia ser uma demonstração de divertimento. Um dia. Mas e se o meu marido não quiser morar em Boston? De repente ocorreu a Roger que a preocupação dela por ele perder a casa podia ser, quem sabe, porque ela se imaginava a morar nela. — Tu queres ter filhos? — perguntou ele abruptamente. Não pensara em perguntar, mas torcia para que ela quisesse. Ela pareceu assustada durante um momento e depois riu-se. Filhos únicos costumam querer famílias grandes, não é? Não sei, disse ele, mas eu quero. Inclinou-se em cima das caixas e beijou-a de supetão. Eu também, disse ela. Os seus olhos semicerraram-se quando ele se riu. Ela não desviou o olhar, mas corou ligeiramente e a sua pele ficou parecida com a de um pêssego maduro. Ele queria filhos, pois queria. Mas naquele momento queria ainda mais fazer o que dava origem aos filhos. Talvez devêssemos acabar de limpar primeiro. O quê? O sentido das palavras dela foi assimilado vagamente. Sim, acho que sim. Ele baixou a cabeça e beijou-a novamente, mais lentamente desta vez. Ela tinha a boca mais maravilhosa, ampla e de lábios carnudos, quase grande demais para o seu rosto, mas não exatamente. Ele abraçou-a pela cintura com uma mão e levou a outra ao seu cabelo sedoso. A sua nuca estava lisa e quente ao toque. Ele segurou-a e ela estremeceu, abrindo a boca num pequeno sinal de submissão que fez com que ele a quisesse inclinar para trás, por cima do seu braço, levando-a a deitar-se no tapete e... Uma batida breve fez com que ele erguesse a cabeça, libertando-a do abraço. Quem é? Exclamou Brianna com a mão no peito. Numa parede da sala havia janelas, do chão ao teto. O reverendo tinha sido pintor. E um rosto quadrado e com bigode estava colado numa delas, o nariz esborrachado com interesse. Aquele, disse Roger, entre dentes, é o carteiro, Macbeth. O que raio é que o velho bode está a fazer aqui? Como se ouvisse a pergunta, o senhor Macbeth deu um passo atrás, tirou uma carta da pasta e balançou-a jovialmente em direção aos ocupantes da sala. Uma carta, disse ele com esforço, olhando para Brianna. O carteiro olhou para Roger e franziu o cenho com repreensão. Quando Roger chegou à porta da frente, o senhor Macbeth estava de pé, no alpendre, a segurar a carta. Por que é que não colocou a carta na caixa de correio, pelo amor de Deus? Perguntou Roger. Então dê-me cá. O senhor Macbeth segurou a carta longe do alcance de Roger e fez cara de indignado, o que não resultou muito, devido à tentativa de ver Brianna por cima do ombro de Roger. Pensei que pudesse ser importante, dos Estados Unidos, não é? E é para a jovem, não para si, rapaz. Enrugando o rosto numa careta indelicada, passou por Roger com o braço estendido para Brianna. Senhora, disse ele por baixo do bigode, com os cumprimentos do correio de Vossa Majestade. Obrigada. Brianna ainda estava corada, mas já tinha alisado o cabelo e sorriu para Macbeth com toda a calma do mundo. Agarrou na carta e observou-a, mas não fez sinal de a abrir. Roger viu que o envelope tinha sido escrito à mão, com carimbos vermelhos dos correios. Mas a distância era demasiado grande para perceber o endereço do remetente. Está de visita, senhora? Perguntou Macbeth com interesse. Só estão aqui os dois sozinhos? Ele olhava para Brianna enrolando os olhos e observando-a de cima a baixo com atenção. Não, disse Brianna séria. Dobrou a carta ao meio e enfiou-a no bolso de trás das calças de ganga. O tio Angus está aqui connosco. Está a dormir no andar de cima. Roger mordeu o interior da sua face. O tio Angus era um escocês velho, um remanescente da sua própria juventude, desenterrado durante a limpeza da casa. Brianna, interessada nele, tirara a poeira da sua boina achadrezada e colocara-a em cima da cama do quarto de hóspedes. O carteiro ergueu as duas sobrancelhas. Ah, disse ele inexpressivo. Certo, entendo. Ele também é americano, o seu tio Angus? Não, é da Aberdeen. Além de um tom mais corado na ponta do nariz, O rosto de Brianna não demonstrou nenhuma emoção. O Sr. Macbeth ficou encantado. Ai, a menina tem escoceses na família, então. Bem, eu deveria ter sabido ao ver a cor de seus cabelos. Uma bela, bela moça. Não há quem enganar. Abanou a cabeça, admirado. E o desejo foi substituído por um ar pseudo-avuncular que Roger considerou um pouco menos questionável. Sim, bem, pigarreou Roger enfaticamente. Certamente não queremos atrapalhar o seu trabalho, Macbeth. Não há problema, problema nenhum, garantiu-lhe o carteiro, entortando o pescoço para olhar para Brianna uma última vez antes de partir. Não há descanso para os velhos, não é, meu caro? É, não há descanso para os perversos, disse Roger enfaticamente ao abrir a porta. Bom dia para si, Macbeth. Macbeth olhou para ele, a sombra da malícia de volta ao seu rosto. Bom dia para si, Sr. Wakefield. Inclinou-se, acotovelou Roger nas costelas e sussurrou com a voz rouca. E uma noite melhor ainda, se o tio dela tiver sono pesado.